paz e trazer cura ao coração doente. Na linha de frente, vigorosa e combatente. A nossa voz não cala, nem adianta conspirar. Não vai parar, só para quando Deus mandar. Faz mais revolução do que seu curso de teologia. A sua diplomacia pra mim é patifaria. Não tô nem aí para religiosos. Suas ideologias não muda a periferia. Eles simplesmente fecham os olhos pra favela. Por isso não gostam quando escuta corda Zé Ruela. Sou tipo emissário do gueto, daquele jeito. Deus me inspira e eu escrevo. Geração profética desde 2003 na fita. Palavra sagrada pregada de forma agressiva. A nossa voz não cala, o fogo não se apaga, não se apaga. Nem adianta conspirar, não vai parar, só para quando Deus mandar. Nossa voz não cala, o fogo não se apaga, não se apaga. Nem adianta conspirar, não vai parar, só para quando Deus mandar. Senhor, me abençoe nos meus versos, que tenha direção e atinja o alvo certo. Time H canta pra servir de material bélico como bala, rolê point para arregaçar o inferno. Sou defensor da classe desfavorecida, oprimida por muitos que a querem destruída. A nossa voz é como munição traçante. O amor pelo barato me motiva a ir adiante. A todo instante, sempre constante. Revolução corre na veia pelo corpo com meu sangue. O álcool foi jogado, fogo incentivado. O outro é só queimado. Apocalipse muito em breve será consumado. A nossa voz é um combustível pro grito de liberdade do oprimido. Meu compromisso, fazer a vontade de Cristo. E não vou parar até ver o resultado disso. A nossa voz não cala, o fogo não se apaga, não se apaga. Nem adianta conspirar, não vai parar, só para quando Deus mandar. Nossa voz não cala, o fogo não se apaga, não se apaga. Nem adianta conspirar, não vai parar, só para quando Deus mandar. Não é o nosso naipe omite a verdade, com medo de que possa constranger alguém com a realidade. Verdade que conduz à vida eterna, ideia antiga adaptada pra sociedade moderna. E esse som te leva a ir além, resgata a autoestima que o inimigo fez de refém. Não vou ficar calado e assistir meu povo ser frustrado. Vou abrir minha boca que a justiça vira lá do alto. GP é injeção letal nesse sistema, que quis ver a nossa língua aprisionada com algemas. Em nome de Jesus a nossa voz não cala, e o fogo da palavra da verdade não se apaga. A nossa voz não cala, o fogo não se apaga, não se apaga. Nem adianta conspirar, não vai parar, só para quando Deus mandar. Nossa voz não cala, o fogo não se apaga, não se apaga. Nem adianta conspirar, não vai parar, só para quando Deus mandar. Ha, enquanto o fariseu tá esquentando o banco, falando mal, a nossa voz vai ao encontro de ponta a ponta do gueto. Com muito ou pouco recurso, com apoio ou sem apoio, geração profética, o grito de liberdade do oprimido. A nossa voz não cala.